Pitagoricamente, ele se repete com uma corrente que sempre vai para frente e sente que de repente pode chegar a derrapar, mas há de voltar para a linha racional de achar tudo normal. Não tem nada de mal em tomar caipirinha, expirar benzina e falar que são as buzinas que estragam minha vida e a deixam corroída, mas tranquilo, tenho a mídia para ganhar no gogó e as minhas brigas, pois assim causa menos fadiga, e para fazer repente voltar a rima repetente que flui a corrente. Não sou nenhum demente inconsequente, o verbo é coerente que se inclui em ti um ser valente para atacar os de patente. Não sou paciente e a chapa já tá quente como um dia normal em Bangu, como a caldeira que se prepara o vodu e tem o sangue frio e sempre vago pelo rio sombrio, com a noite do cio nem rio, com o sangue no olho, mas não parasito como o carrapato de piolho. Sou só a peste, sou mais um carioca cabra que veste seu estado e adoto meu rosa como mestre, muito mais valioso que se guiar-se no Dr. Quest, mas tenho perna no Nordeste, e o que reveste a carcaça é o tambor de maracatu, que tem um sabor doce como licor de menta, mas é reminado como a pimenta, que tempera a minha vida e já tô quase saída, mas já tem nela coisa a ser extraída. Me digo que quer que te fale, comente coisas que te abalem como se o capital que feita a coluna social, mas não me represento nem me apresenta como eu deveria ser, a vida como ela é, guiado infelizmente por uma falsa fé, e não há mais nada de bom em se conhecer, e esse que está à tua frente é só mais um verso do repente, repetente, que invade sua mente, não por ser inconsequente, é que ele é muito mais congruente que tu possa assimilar a nível consciente. Agora chegamos à estrofe final e não repare na concordância verbal, isso é pra dar mais sal, liberdade poética pensando na estética, o que importa é a fonética. Por isso ignoro a gramática, cuspo na suástica e me apoio na ciência reimática, que é muito mais enfática, me formou como MC, ex monodread, eterno Thiago Missanga que arregaça as mangas, e as Missanga balança, gera o caos, desconstrui o senso comum, bebo caninha, saquei o rum, e peço sempre mais um, não gosto de nenhum cuzão, vacilão, tiro o microfone da minha mão, pois cantar me dá muito mais tesão, e ao chegar de repente sente que a frente vai terminar a corrente pitagoricamente batizada de repente repetente.